Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2014, dia de Café com a CBN. E ao meu lado aqui, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Convidado de hoje neste café, o delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Alexandre Macorim. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. E bom dia aos ouvintes da CBN. Perguntas, Lucas? Sem dúvida. Doutor Macorim, ontem à noite eu conversei com um delegado colega seu, que é o diretor da Divisão Policial do Interior, muito solícito, como o senhor, todos os delegados do Paraná o são. E ele, lá na minha conversa com ele, eu puxei o assunto para essa questão sobre o direito do preso ser fotografado, ser filmado e passado na imprensa. Muito bem, essa é a questão. E lá me foi dito que durante o Requião baixou um decreto proibindo que presos, assim naquela prisão inicial, onde não tem nem inquérito, seja levado aos chamados paredões das delegacias e ali as redes sociais, a mídia filma e vincula. E segundo o doutor Rogério, o delegado-geral do Paraná da Polícia Civil, doutor Riardi, determinou que fosse parado um pouco essa amostragem aleatória de presos nos paredões. Eu gostaria de aproveitar o senhor aqui para falar um pouquinho disso, se é fato essa questão. Bom dia, delegado. Bom dia. Em relação à nossa determinação por parte da chefia, não é que foi determinado que parasse um pouco, mas sim que se abstesse de mostrar as imagens, o que para nós é muito bom, porque facilita um pouco o nosso trabalho. Quando fui delegado em Curitiba, fui um voto vencido nessa questão do paredão. Sugeri que a Polícia Civil à época adotasse o mesmo procedimento da Polícia Federal, né? Até para evitar processos e tudo mais. E agora, no dia 4 de julho, o Dr. Riad, que é o nosso delegado geral, expediu um ofício circular determinando que nesses casos não fossem mostradas as imagens, e nós já estamos cumprindo essa determinação. Evidentemente que alguns casos, em algumas exceções, quando for de interesse da comunidade, por exemplo, pessoas que foram detidas com mandado de prisão, inquérito em andamento, e que tenha mais vítimas, e que haja necessidade de que essas pessoas compareçam na delegacia, nós poderemos, em casos específicos, mostrar essas imagens, mas nos outros casos não. Foz do Iguaçu registrou recentemente uma queda bastante significativa aí na questão dos homicídios registrados aqui na cidade. É um reflexo direto também da Operação Copa e da intensificação dos trabalhos das corporações policiais aqui na região? Ah, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a redução em vários tipos de crime, principalmente nos últimos 2 meses, tem a ver sim com a Operação Copa e com o aumento do efetivo no policiamento preventivo. Foz do Iguaçu vive um boom de diminuição em todos os tipos de crime, não é apenas homicídio, é lógico que homicídio é o mais lembrado, uma diminuição acentuada, mas todas as polícias têm números proativos muito bons, ou seja, as apreensões têm aumentado, as prisões têm aumentado e, em contrapartida, os índices de criminalidade têm diminuído. Doutor Alexandre, outro assunto que é de interesse atual da comunidade, vamos puxar a conversa para esse lado, é sobre essa questão dos rádios comunicadores que a polícia usa, principalmente a polícia do Paraná, a polícia PM, a polícia civil. Vocês têm rádios comunicadores, não é, na faixa da polícia, ou seja, o próprio nome já diz, só interessa a polícia, assunto sigiloso, operação policial, segurança pública. E sabe-se que alguns órgãos de comunicação também têm esses rádios, né? Para até saber o que está acontecendo. Em alguns casos, eles chegam até, costumam chegar primeiro do que a polícia nos locais de crime. Isso é uma questão que irrelevante ou existe uma preocupação em acabar com isso? O que aconteceu, na realidade, foi uma permissividade, porque isso não é permitido. Isso é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime. Ocorre que a polícia, algum tempo atrás, iria trocar suas frequências de rádio para digitalizar os rádios, o que impossibilitaria pessoas que não são da corporação tivessem acesso à comunicação da polícia. No entanto, infelizmente, não ocorreu essa evolução e acabou deixando-se que pessoas como repórteres, curiosos, tivessem muito fácil acesso aí no Paraguai comprar, né, um rádio VHF, acessar o áudio da polícia. Mas não pode realmente, é uma contravenção penal, não enseja a prisão, mas enseja um processo criminal. Estamos conversando aqui na CBN com o delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu, Alexandre Macorim. Vamos fazer uma separação de rede neste momento. Você que nos acompanha aí no AM em 1320, fica na sequência com o comentário de Miriam Leitão no jornal da CBN Primeira Edição em Rede Nacional. Na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esta conversa que também estará disponível logo mais na íntegra no site. Também às 10h50 da manhã vamos reproduzir aí parte desta conversa no programa CBN Foz. Portanto, você que está no AM, continue com o jornal da CBN Primeira Edição. Voltamos em definitivo a partir das 9 horas. 8h24, seguimos aqui na internet com a entrevista com o delegado Alexandre Macorim. Falamos a respeito de alguns assuntos da área de segurança pública e um que me chama a atenção particularmente é o índice de recuperação, principalmente de veículos de luxo roubados aqui na região ou em outros lugares do Brasil que são recuperados em Foz do Iguaçu. A Polícia Civil, através do GDE, criou ali um grupo especializado nessa questão de recuperação de veículos de luxo? A minha pretensão, eu fiz até o projeto, Guilherme, é criar aqui em Foz do Iguaçu uma delegacia especializada em crimes de trânsito e também no furto e roubo de veículos. Nosso índice de recuperação é altíssimo, mas isso é explicável. Até alguns meses atrás, o acesso ao crédito era muito fácil e havia o golpe do financiamento, veículos que eram desvirtuados para ser usado no contrabando, no cigarro e também no tráfico de drogas. E esse acesso ao crédito ficou mais restrito, o que aumentou o número de furtos e roubos em outros locais. Felizmente, em Foz do Iguaçu, nós temos conseguido até diminuir esse número, mas o índice de recuperação de carros roubados em outras localidades aumentou muito. Notadamente, esses carros mais caros, carros de luxo, que na ótica dos contrabandistas despertariam menos atenção da polícia na hora da fiscalização. Doutor Macorim, eu vou chamar o assunto agora por um fato que aconteceu há quase 20 anos. Mas é um fato que vira e mexe eu encontro pessoas que tocam no assunto. Aquele episódio que redundou no assassinato do deputado Tiago Amorim, o senhor na época foi escalado, foi indicado para presidir aquele inquérito. E um inquérito rumoroso, né? Eu aproveito o senhor aqui nesse instante para saber, o senhor considera que aquele caso foi completamente elucidado? Ou seja, os mandantes, os executores, eles foram efetivamente identificados e punidos? Não, de forma plena não. Até eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer esse fato que muita gente me pergunta até hoje. Eu era delegado aqui em Foz do Iguaçu quando fui escalado para cuidar desse caso e fiquei 3 meses e pouco com ele. Depois o GAECO ficou quase 2 anos com esse caso e praticamente apresentando os mesmos resultados. Evidentemente, qualquer pessoa que tem uma inteligência mediana e analisar o caso vai saber que tem mais pessoas envolvidas naquilo. Porém, as pessoas que nós apontamos, nós não temos dúvida da participação delas. Eu jamais iria cortar na própria carne e sei da responsabilidade que foi isso de prender um policial civil, como nós fizemos na época, e apontar outras pessoas, inclusive algumas já condenadas há mais de 20 anos. Né? Esse policial, ele tem a participação, eu não tenho dúvida disso. Ele foi recentemente assassinado, o que impossibilita, na minha ótica, depois de tantos anos, chegar a um consenso final sobre todas as pessoas. Mas os 4 ou 5 que nós apontamos, não temos dúvidas. Da mesma forma que eu não tenho dúvida que tem mais gente e gente importante por trás desse caso no financiamento, na contratação. As pessoas que elaboraram o plano, que executaram o plano, foram aqueles que pagaram e deram a ordem. Infelizmente, o policial João Sampaio, recentemente lá no Paraguai, fica quase impossível chegar, infelizmente, a uma solução final. Esse caso ele é bem ilustrativo de uma situação aqui de fronteira, por exemplo, um crime ocorrido lá em Cascavel, agora uma das pessoas apontadas como envolvida recentemente acaba sendo assassinada no Paraguai. Tivemos casos aqui de assaltos em Foz do Iguaçu, bandidos fugindo para o Paraguai, crimes cometidos no Paraguai, por exemplo, roubos de carros, em que a Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu recupera esses veículos roubados no Paraguai. Como é que se dá esse trabalho de integração aqui na fronteira com relação à Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Polícia Nacional do Paraguai, autoridades argentinas? Como é que é feita essa troca de informações para possibilitar até a resolução de casos policiais nos três países. Aqui em Foz do Iguaçu existe o comando tripartite, mas a Polícia Civil não participa. A Polícia Federal e a Polícia Federal da Argentina, Nacional do Paraguai, fazem reuniões. A nossa atuação junto à Polícia do Paraguai, ela é na base da amizade. A gente sempre está buscando informações lá. Ainda ontem a Polícia do Paraguai estava lá na delegacia buscando informações a respeito de um cidadão paraguaio. E dessa forma, assim, nós vamos levando e inclusive ajudando muito a Polícia Nacional, porque recuperamos cotidianamente aqui carros lá. Inverteu o polo, né? Era impensável isso há pouco tempo atrás. Os carros eram roubados aqui e levados para o Paraguai. Hoje existem carros roubados no Paraguai que são utilizados no tráfico e contrabando aqui. Obrigado. Sabe-se que Foz do Iguaçu é uma cidade problemática no sentido de violência, até porque pelas suas próprias características, né? Divisa com o Paraguai, Argentina, muita gente vem para cá, forasteiros, tentar a vida, enfim. Isso faz com que alguns tipos de crimes se avolumam. E nós sabemos também que a quantidade de delegados que dispõe a subdivisão policial do qual o senhor é chefe, a sexta, é pequena para atender a demanda. Às vezes um delegado está ali cuidando de dois, três inquéritos ali e chega mais um caso, ele tem que parar para atender e quando ele começa a atender chega mais um. Eu já vi isso acontecer lá e o delegado fica numa situação super assoberbado e acaba muita coisa. Falta delegado vem de décadas. O senhor, como é que o senhor vê essa questão de ter que resolver problema de segurança da comunidade, que o senhor é cobrado, e ter pouco recursos, no caso, delegado, que é quem preside inquérito? Isso faz com que os inquéritos vão se evoluindo na delegacia, né? Como é que está essa questão, doutor? Hoje a nossa dificuldade maior é exatamente essa, a falta de profissionais, de delegados de polícia, escrivães. O quadro de investigadores foi recomposto pelo governo do estado. Isso impossibilita alguns projetos. Nós fizemos um estudo recente que os acidentes de trânsito com morte em Foz do Iguaçu já superaram Maringá e está igual de Londrina, que são cidades, tanto uma como a outra, que tem delegacia especializada em crimes de trânsito. Eu fiz um projeto, eu falei sobre isso em alguns órgãos da imprensa, mas não houve um clamor da sociedade, dos representantes da sociedade, uma luta política para trazer uma delegacia especializada. Mas nós teríamos feito essa delegacia assim mesmo, caso nós tivéssemos delegados. Hoje nós temos delegados em falta. Nós temos delegacias em Foz que estão sem delegado, como a delegacia do adolescente. E realmente isso atrapalha bastante os trabalhos. Mas, como você bem ressaltou, é um problema de anos. E o governo atual tem solucionado esses problemas da Polícia Civil, principalmente no que se refere ao quadro. Hoje nós temos um número bom de investigadores aqui em Foz do Iguaçu. Temos delegados na escola de polícia, ainda em número insuficiente, mas realmente, aqui para Foz, se dobrar o número que ele tem hoje, ainda assim nós ficaríamos aquém do necessário. Recentemente, numa reunião do Gabinete de Gestão Integrada, houve a apresentação ali de dois professores da União Oeste a respeito de um trabalho com o perfil dos jovens aqui da Tríplice Fronteira, até relacionando com a questão da violência. A Polícia Civil é responsável pela Delegacia Especial do Adolescente aqui em Foz. Como dito, essa delegacia até está sem delegado neste momento. De que maneira se pode trabalhar, na sua visão, para reduzir aí a questão da incidência da criminalidade entre os jovens, os menores de idade aqui na nossa região, numa situação de vulnerabilidade como essa que temos habitualmente na cidade? Inclusão social. Acho que sem esporte, nós oferecemos oportunidade de lazer e esporte para esses jovens, você diz querer que a polícia resolva esse problema é enxugar gelo. Nós temos aqui uma concepção. Quando assumimos a delegacia, eu falei isso. Nós iríamos investir na delegacia de homicídios, no centro de inteligência. Eu cheguei aqui, tinha dois policiais de inteligência, nós temos oito. E depois disso, investir na delegacia do adolescente, que agora nós deveremos receber um delegado para cuidar exclusivamente dessa delegacia. Porém, ela vai auxiliar identificando adolescentes autores de crime, encaminhando esses adolescentes para o Ministério Público, mas não é a delegacia do adolescente que vai reduzir nenhum tipo de criminalidade que envolva menores de idade, né? Isso se deve realmente a uma inclusão social. Acho que sim, se oferecer opções de lazer, esporte, educação para essas pessoas, a polícia vai ficar enxugando gelo. Delegado, ontem, nas últimas horas, um desembargador do Rio, muito conhecido, Ciro Darlan, ficou famoso lá no Rio nos anos 70, 80 como delegado do menor. E ele deu uma decisão curiosa lá, ele mandou soltar lá em torno de 20 garotos que estavam presos naquelas questões lá dos black blocs. Um juiz de primeira instância mandou prender, arguindo manutenção da ordem pública. E o desembargador mandou soltar. E hoje ele deu uma declaração, está até publicado num sítio que eu tenho eletrônico, dizendo que prender, essa ótica de prender, o que a polícia faz muito, né? A polícia ela festeja quando ela tem aumento de prisões. E esse desembargador disse que muita prisão não é a solução. A sua solução seria questões aplicar no social, como o senhor acabou de falar. Ele disse que, naquele caso específico daqueles garotos, eles estavam acusados de formação de quadrilha. Formação de quadrilha, a pessoa sabe, a pena é de 1 a 2 anos, 3 anos. Isso não é nem para ficar em regime fechado. E ele mandou soltar os meninos. E a polícia, por outro lado, tem essa filosofia de prender. Vocês gostam de prender. E como é que é isso, doutor, nos dias atuais? Prende. E as prisões superlotadas? Eu acredito que, como eu acabei de falar, nós estamos prendendo a questão dos jovens e inclusão social. Porém, acima disso, acima da vulnerabilidade do jovem, da inclusão social, está a segurança da sociedade. Então, quando um adolescente, um menor de idade, comete um crime que fere a segurança da sociedade, evidentemente que a polícia quer tirar de circulação. A polícia tem que fazer a parte dela. Não cabe aqui a discussão jurídica se deveria ter feito ou não. A polícia tem que executar o papel dela, porque ela é muito criticada quando prende. Agora você não imagina como ela é criticada quando ela não prende. Então, eu vejo que, acima de tudo isso, do direito a esses jovens, da inclusão desses jovens, está a segurança da sociedade. Então a polícia fez o papel dela, agora a justiça que vai discutir o que deve ser feito com esses jovens. Simplesmente soltar ou que cumpram medidas alternativas para evitar que eles voltem a cometer esses delitos, que inclusive tiraram até a vida de um jornalista. A sexta subdivisão policial aqui de Foz do Iguaçu enfrentou recentemente um problema com relação à carceragem, a superlotação ali na carceragem, dificuldades para manter aquele espaço. Como é que está atualmente a situação? A situação está resolvida, foi uma situação completamente esdrúxula, porque nós temos dois decretos muito claros do governo do estado, onde determina que a cadeia pública de Foz do Iguaçu é a cadeia pública de Vladimir Neves. A delegacia de polícia está ali para atender, como o Lucas ressaltou, que atender as pessoas que têm problemas para elaborar os inquéritos policiais e as investigações. E no final do ano passado nós tivemos que conviver com essa situação e até 50... transformando novamente os policiais, os investigadores em carcereiros. Felizmente isso foi resolvido, simplesmente com o cumprimento do que está determinado por um decreto, que eu não sei por que, no final do ano passado, isso não estava sendo feito. Delegado, uma das questões que preocupa aqui os órgãos de segurança, eu diria que a própria PM também tem esse problema crônico, ao longo dos anos a polícia prende pessoas de posse de veículos. E esses veículos são levados para as delegacias porque fazem parte do inquérito. Só o juiz é que vai decidir o que será feito mais na frente. E é aquele negócio. E prende, mais carro e mais carro. Em determinados momentos, nós vimos ali no pátio da Sexta enormes quantidade de veículos, e hoje a gente nota que não tem tantos assim. Essa questão dos veículos apreendidos pela Polícia Civil e foi resolvida, foi solucionada, como é que se encontrou uma solução para isso? De forma alguma, até gostaria que você procurasse os juízes de direito de Foz do Iguaçu e fizesse essa pergunta para eles, porque a legislação determina que o depositário público deveria receber esses carros, e no dia de função, como é feito com os presos, acabam ficando sob os auspícios da Polícia Civil. Nós temos 1.800 carros apreendidos que deveriam estar no fórum. Como eles não têm espaço, empurra-se o problema para a Polícia Civil. E esses carros, digo mais, teriam que ser leiloados, e também não sei te explicar porque não o são. Enquanto isso, o problema se agrava, prolifera-se o mosquito da dengue, e nós temos aí, estamos em vias de alugar o terceiro barracão, porque não temos mais espaço para aguardar os carros que estariam e deveriam estar sob os auspícios da Justiça. A Delegacia da Polícia Civil aqui em Foz do Iguaçu conta também com uma divisão ali de resolução de crimes antigos na Delegacia de Homicídios. Como é que funciona essa questão? Bom, essa diminuição dos crimes de homicídio, ela possibilitou o delegado Marcos Araguari colocar um setor de revisar crimes antigos que não foram solucionados, né? Isso é muito bom. Esses policiais revisam esses processos, procuram as famílias, ouvem novamente as pessoas que já foram ouvidas, na intenção de resolver esses delitos. Quando nós viemos aqui na outra passagem, eu coloquei uma meta para delegacia de homicídios de resolução de 70% de crimes. Na época, os policiais, lógico que não na minha presença, mas eles brincavam e começaram a dizer que eu estava assistindo muito CSA na televisão, que isso não ia acontecer. Aí eu ficava sabendo. E hoje eu elogio a equipe que está lá já há algum tempo, porque essa semana ainda nós já estamos próximos dessa meta. Eu não tenho dúvida, Guilherme, que no final do ano nós estaremos comemorando não só a diminuição dos crimes, mas o aumento na resolução dos delitos. E vai ficar nesse patamar de 70%. Delegado, aparentemente, assim falando, as pessoas... Não, mas isso é uma coisa de só menos importância. Mas eu vou trazer o assunto aqui. O delegado que o antecedeu, o doutor Rogério Antônio Lopes, que hoje é diretor de polícia em Curitiba, muito competente, por sinal, ficou 3 anos aqui, ele criou algumas práticas saudáveis, eu diria. Uma delas eu vou citar agora, uma ou duas. Por exemplo, ele criou, na época que ele aqui esteve, ele franqueava uma vez por semana a rede pública de ensino, do ensino fundamental, aqueles meninos de 4, 5, 6 anos iam lá com as suas professoras e conhecer as instalações da CCSDP. E os meninos, quer dizer, incutindo na mente daqueles pequenos, desde a mais tenra idade, como funciona o organismo policial ali, que a polícia não é um bicho papão, porque a gente, quando criança, sempre vê dizer, a mãe, eu vou chamar a polícia. A gente cresce com medo de polícia. E aquilo a gente via lá, algumas vezes eu via os meninos pequenos em fileira, indo conhecer todos os departamentos ali. Achei uma coisa muito importante por causa disso, né? E essa prática foi deixada de lado ou continua? Não, de forma alguma. O que acontece é que as pessoas que eram responsáveis por esse projeto foram a Curitiba fazer o curso de formação técnica e investigador de polícia. E agora retornaram. Nós estamos em fase de finalização de um vídeo institucional que nós iremos passar nas escolas, e já foi determinado a volta da visitação das crianças da rede pública na delegacia de polícia. Nós tivemos um período de alguns meses em que os investigadores foram fazer o curso de formação técnica profissional, porque num erro estratégico da própria Polícia Civil, mas até mesmo por falta de logística e estrutura, esses investigadores estavam trabalhando e depois foram fazer o curso. E quem era responsável por esse projeto? Justamente esses investigadores novos, alguns deles sem o curso de formação, e vários que foram para Curitiba. Nós tivemos um efetivo bastante reduzido e agora, como eu falei, recomposto. E esse projeto, não só esse, mas outras iniciativas adotadas anteriormente que são salutares, nós estamos colocando novamente em prática. Estamos já nos instantes finais dessa entrevista, neste quadro Café com a CBN, hoje, sexta-feira, 25 de julho, recebendo aqui o delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu, Alexandre Maconin. Lucas, considerações finais? Agradecer ao delegado por ter vindo tomar o café conosco e até cumprimentá-lo, porque nós sabemos que sua performance à frente da Polícia Civil em Foz vem sendo bem sucedida. Os números estão aí, não há como refutá-los. Que o senhor continue nessa caminhada de melhorar a condição da Polícia Civil e, assim fazendo, melhorar a condição da sociedade. Eu agradeço e estendo os seus votos para as outras instituições, que nessa Operação Copa ficou demonstrado que Foz do Iguaçu está preparada para receber qualquer tipo de evento, pelo menos na área de segurança. Fica o legado aí do trabalho em conjunto.